Atlântida. Com a telefonia Big, com Damileira, moda está nas ruas e Sicredi, quem coopera cresce. É nóis. Estamos aqui ao vivo no acampamento Farroupilha, muito obrigado a você que está disposto a ficar uma hora conosco, aqui sentadinho nesses banquinhos confortáveis, muito obrigado pela presença de todo mundo, vou apresentar a galera aqui, Eli Potter, de lá pra cá. Beleza, Potter? Como está, Alexandre? Não precisa aplaudir ninguém, vamos deixar assim. Não precisa aplaudir ninguém, de verdade, não sério. Vai aplaudir ninguém. Vai, não vai aplaudir ninguém. Esse aqui só pode vaiar. Esse aqui pode vaiar. Esse pode vaiar. Marcos Piange! Prazer estar nessa querência aqui e ser aceito por esse povo tão acolhedor. Muito que bom. É o povo gaúcho. Que beleza. Fala, KG. E aí, beleza? Tranquilo. Bom final de tarde. Beleza. Tudo certo. Temos aqui o Porazinho também. Fala, Porazinho. Oi, sou eu mesmo. Beleza. Boa tarde, Porazinho. Boa noite, bom dia. E Maurício Amaral. Mas que cheiro de bosta que tá aqui. Deus, eu lembro. Coisa bem boa. Mas, eu tô gostando do cheiro que tá Potter, aqui, hein? Foi o Potter. Foi eu. Temos aqui duas estrelas móveis. Eu queria pedir pro nosso querido Alexandre Costa, o Dico, que tá no... Isso, que não precisa nem pedir. Senhor. Entendeu? Beleza. Obrigado, queridão. Uma das estrelas móveis do Pretinho Básico na sexta-feira. Eu acho que é sempre o Davi Coimbra, né? É sempre Davi, ele. Um, dois, três, quatro. Davi Coimbra. Davi Coimbra. Davi Coimbra. É só isso, galo cinza? Assume, Davi. Assume, Davi. Assume, Davi. Todo o programa eu vou falar assim como o Galdério. Tá, mas que bom, Davi. Eu também. Inclusive. E-mails como esse de Petúnia. Meu nome é Petúnia. Petúnia é o nome Petúnia é o nome de mulher gaúcha. É o teu nome de guerra, Petúnia. É um rico nome. Entre duas estrelas móveis está o querido Pedro Smaniotto. Olá. Que traz o Antônimos Gourmet. Olá. Traz o Zacarias. Ai, Didi. Traz o querido Alcemar Pedreiro. É verdade. Tem uma galera que vem junto com esse homem. É incrível. Por isso que anda de caminhonete. E a outra estrela móvel do Pretinho Básico aqui, sim. É adequado, apropriado. Está no lugar de onde não sai. Está arraigado no acampamento Farroupilha. Neto Fagundes. Um aplauso bem forte só pra mim. Galo, aqui estão me jogando em casa. Eu tô com o meu time. Um que outro não, né? Os dois ou três. Não, mas a maioria tá jogando concorrente, em casa. Tem os concorrentes aí. Muito bem, vamos nós. Meu nome é Alexandre Fetter. Estamos juntos aqui até as 19 horas para fazer um Pretinho Básico ao vivo no acampamento Farroupilha. Muito obrigado à firma pelo convite. Estamos aqui com muita alegria. Bonito aqui, e tá bacana, né, cara? O que é bom aqui é o cheiro de churrasco, né? Cheiro de bosta. É o cheiro da lenha queimando, né, Magnato? O cheiro da lenha queimando é muito bom. O cheirinho de lenha. Pause, pode falar sobre isso. Eu tô aqui, né, Magnata? Desde de manhã cedo, tô tomando uma canha. Tomando uma canha. Dá e pra tô ver, cuidando. Tá com os olhinhos bem pequenininhos já. Tô cuidando, Paulo, da chama crioula e também. Tá fumando, né, palheirinho também, né, ô Paulo? Fumando palheiro. Tem paeiro. Cada fumo bom aí, Magnata. Ó, fumando palheirinho. Que beleza. E tomando um traguinho, tomando chimarrãozinho e olhando as prendas, né, Magnata? Que eu também não sou de ferro. Tem bastante, né, ô Paulo? As prendas são um destaque à parte, né, ô Paulo? É isso aí, né, Magnata? As prendas são muito bonitas. Olha ali, ali na frente aqui, a galera já tem umas. São umas loucuras. Vocês são prendas eleita, juiz. Sério assim, vocês aliás, são as mais bonitas. Almir, aliás, Almir. Teve várias pessoas. São Mirim. Entre vocês, crianças. Almir. E vocês foram as mais bonitas. Almir, bota o fone, Almir. Teve um concurso, várias meninas, e aí vocês ganharam. Prenda, primeira prenda, segunda prenda, juvenil, não sei Almir, o quê. Por que tá sem fone, Almir? Impressionante, né, gente? Por que tá sem fone? Impressionante. Parabéns, vocês estão muito bonitas. Ele não vai te ouvir nesse programa. Ele não vai te ouvir hoje. Acho que eu vou me dar bem hoje. E falei em mulher bonita, tá presente aqui a Miss Brasil Deficiente Visual, que é a Gisele Huber. Tá aqui conosco. Ô, Gisele. É o ouvinte do Pretinho. Oi, que é ouvinte do Pretinho e tá sempre nos prestigiando e a gente tá muito feliz de estar recebendo ela aqui. Muito bom, muito bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Tá todo mundo ligado no perrengue que nossos irmãos catarinenses estão passando nessa semana aí em função das chuvas. O que é perrengue, Magnata? Perrengue é uma situação muito ruim, o Paulo. É uma situação ruim. Situação ruim é um perrengue. Quer dizer que eu tô num perrengue faz tempo. Faz tempo, né, Paulo? Faz tempo. Mas o perrengue da galera lá tá pior que o teu, Paulo. Saca tá, só. Tá pior, né? Passa de 760 mil o número de afetados pela chuva em Santa Nossa Catarina. Senhora. A boa notícia é que o nível do rio Itajaí-Açu começou a baixar em Blumenau e 19 já é o número de cidades em situação de emergência em Santa Catarina. Rio do Sul e Brusque decretaram também estado de calamidade pública. Pelo menos 18 rodovias estaduais têm problemas por causa da chuva em Santa Catarina. A previsão é de chuva fraca nas próximas horas e o céu deverá limpar e o sol pode até aparecer neste sábado para Santa Catarina. Para o Rio Grande do Sul, a previsão é de que o fim de semana será sem chuva. Feito. E com o predomínio de sol. Vai dar uma esfriadinha no domingo, mas as mínimas não deverão baixar de 5 e as máximas não deverão. Pô, tá bom, velho. Não vai baixar de 5, vai perto do que a gente já teve. Abaixo de menos 15 não chega, pessoal. 5 graus não é frio, né, nego velho? Olha, a partir dos 5 graus negativo, começa a botar uma camiseta. Vai botar uma manga longa daí, né? 5 graus lá no Alegrete é mormaço. Tem alguém do Alegrete aí? Tem gente do Alegrete? Tem pessoas do Alegrete. Isso é impressionante. É que é uma terra tão boa que ninguém sai de lá. Isso é impressionante porque sempre tem alguém do Alegrete que diz que é do Alegrete, né, cara? Não, mas aqui nós temos dois. Uns dizem só pra se exibir. Aqui a gente tem dois do Alegrete, cara. É, tem dois. E mais o pai do Davi, né? E mais o pai do Davi. Velho Gaudêncio. Muito bom. Gaudêncio. Eu não sei, meu pai talvez seja do Alegrete também. Meu pai pode ser de tantos lugares. Meu pai era surfista da Austrália. Quem sabe? Nem a minha mãe estava bêbada. Moradores bloqueiam entrada e estrada e acessam, ou melhor, assam churrasco em buraco de rodovia no Vale do Rio Pardo. Coisa bem boa, churrasco no buraco da rodovia, né, tipo? Rapaziada reclama das péssimas condições da ERS 422 entre Barros Cassal e Boqueirão do Leão. Não, ruim pra carne, andar de carro, né? Pra churrasco tá ótimo. Tá bom, segureza, cara. Maravilha. O preço das passagens aéreas no Brasil no período entre julho de 2010 e junho de 2011 são os mais baixos desde 2002. Em cada mês, desde julho do ano passado, o valor médio da tarifa sempre foi inferior ao registrado no mês anterior. A tarifa aérea média foi de R$ 271 em junho de 2011. Tá bom, R$ 271 hoje, o que é o preço de uma passagem de ônibus para Floripa? Não, Floripa tá R$ 80. R$ 100 o leito. 160 pra ir e voltar. É, 80, tá. R$ 100 o leito. 160 pra ir e voltar. Pelo leito. Que eu sou ando de leito. Lá. Presente que eu me dou. Ai, meu Deus, tá Almir, ficando. Almir, o que é isso, Almir? Tira a mão daí, Almir. Ô, Almir. Querido, vocês não gostam de um apitinho? Não, é legal. Vamos chamar o pessoal, gente. Quase ensurdeceu o amigo Léo ali, cara. Vai ter um churrasquinho aí, gente. Vamos no apitinho de novo aí, Léo. Carequinha toda trabalhada. Ai, meu Deus. Tá bem, vamos dar uma giradinha no programa aqui. Vamos começar a girar, fazer os quadros. O que tu quer, Potter? Quero contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Erva mate tacapi! Agora novo sabor! Tacapi canela! E aí o gauchão resolveu tentar a sorte no cassino. Mas crê. Arranjou uma mulher boazuda que sugeriu: por que tu não joga no tamanho do teu instrumento? E aí o gauchão jogou no 25. Rodou a roleta e deu 8. Aí o gauchão desiludido pensou: bah, perdi de burro. Perdi de exibido. Exibido? Exibido. Não, burro, porque ele sabia que não tinha 25. Sabia que não tinha 25. Claro, né, cara? É. Aliás, normalmente não tem, viu, gente? Normalmente não tem. Tu já viu? Tu já mediu? Conhece bastante. Tu já fez uma média? Não, que ele veio pra cá. É. A medicina já fez uma média. Há 5 anos em Porto Alegre, tu tá fazendo esse tipo de pesquisa. A classe científica já fez uma média. A média do pretinho básico sem o porã é 16. Com o porã, 12,5. Cai bastante. 12,5. E o gauchão? O que é que tem, gauchão? O gauchão tava montado no seu cavalo. Ele é um amigo gaúcho também. Quando os dois caiu, é mesmo, cavalo? Quando caiu do cavalo, gauchão, tchê. E aí o amigo perguntou: tchê, doeu? E o gauchão no chão falou: não, doeu mesmo, que já tô deitado mesmo. Marcos Piangers. Pra mostrar que eu sou macho. Tu vai ter que sair daqui escoldado hoje. Teve esfaqueamento aqui. Já teve esfaqueado. Quem já foi esfaqueado? Quem já foi esfaqueado no acampamento Farroupilha? Levanta a mão! Legal. O pessoal não tá gostando. Não, né? A última vinda do Marcos aqui, ele teve que sair dentro do banheiro químico. Não, o pessoal não levantou a mão porque perderam a mão. Né? Sim. Tá rolando uma disputa, né? Quem perder deixa o dedo. Só no facão. Deixa eu dar um toquezinho mesmo, pra galera que nos ouve neste momento em todo o sul do Brasil e também pela internet em todo mundo. Tá ouvindo um somzinho meio estranho, não tá reconhecendo esse som diferente do que escuta todos os dias na rádio, é porque nós estamos fora do estúdio. Uma das únicas, talvez a única vez que a gente saia do estúdio, tirando o momento onde nós vamos na casa do ouvinte apresentar lá o PB na sua casa. Então estamos no acampamento Farroupilha neste programa. Tem que fazer mais isso aí, Magnata, porque aí a gente fica aqui, eu, o Almira, a rapaziada, a gente fica arrumando as coisas o dia inteiro, né? É verdade, Paz. Pra nós fica muito melhor o programa quando tá na rua. Sabe como é que é, né? Vamos ver aí, KG. Como seriam os nomes dos filmes se eles fossem feitos no Rio Grande do Sul? Mas, programa temático hoje, é isso? O Poderoso Chefão. O Bagual Cuiudo. Os Sete Samurais. Os Sete Galdérios com as vistas estreitas. Perfume de Mulher. Asa de Chinoca. Bárbaro. Guerra nas Estrelas. Peleio no Céu. O Corcunda de Notre Dame. Eu. O Tortinho Estropiado. O Potter é o nosso Tortinho Estropiado. Mas não dá nem pra notar, eu acho, né? Não dá pra notar. Corra que a polícia vem aí. Vamos atropelar que os milico vem vindo. E finalmente, 9 meses. Tá prenha. Tá pronta já, né? Boa. O Fetra ficava lendo as notícias tristes. Tinha uma menina que não parava de chorar ali. É, cara, mesmo, ali, cara? Ali, chorando. Onde? Ali, ó. Ela só chora, rapaz. De Santa Catarina. Por causa das notícias tristes. Ela é de Livramento. É que ela provou o carreteiro, tá chorando. Tá muito apimentado. É. Só pode ser isso, Soti. Ela é muito fã do Pretinho. Aliás, a gente pôde notar, tem uma fã do Pretinho aqui. Verdade. Não, três. Não, tem duas ali. Tem mais uma aqui. Tá bom, oito. Tá? Eu posso entrevistar as prendas aqui? Vai, entrevista. Qual o teu nome? Jéssica Souza. Jéssica Souza é da onde? Eu sou de Porto Alegre, primeira prenda da primeira região tradicionalista. Mas primeira região. São quantas regiões tradicionalistas? 30 regiões, então tem 30 prendas. Tem 30 primeiras prendas eleitas nas 30 regiões tradicionalistas. De todas as modalidades, não. Modalidade tem o quê? Tiro ao alvo. Tu ganhou no quê? Tu ganhou no boxe? Não. Bolita. Eu sou a segunda prenda mirim da primeira região tradicionalista. Ah, então de todas as prendas, ela é a primeira e tu tirou o segundo lugar. Não, ela não é mirim, ela é juvenil. Ele não conseguiu entender. Ela é juvenil, é mirim. É que são muito... tem a possibilidade de alguém não ser prenda? Tem, assim, a chance de não cheguei a ser prenda? Assim. Alguém perdeu e não conseguiu ser prenda na vida? Sim. Essa menininha aqui que é muito nova. O quê? Tu já foi prenda? Eu não. O que que eu tô fazendo aqui? O senhor já foi prenda? Não. Ele não, nunca, né? Foi prenda. É. Ainda não, querido? É que eu tô tentando... Não, ainda não? Neto, eu tô tentando entender, entendeu? Eu sou um completo alienígena aqui não, no... É que a primeira prenda não basta só ser bonito. Nós temos prendas bonitas aqui, tem que ter conhecimento, né? Tem que estudar muito, tem que conhecer muito sobre a tradição gaúcha, né? Saber, por isso que elas têm a resposta na ponta da língua ali. Tu chegasse ali pra perguntar, e já aí, sabia o que responder. A primeira, tem a segunda e tem a terceira é também? Tem adulta, né, juvenil e mirim. E aí tem a primeira prenda, a segunda prenda e a terceira prenda de cada uma das categorias. Tem 90 prendas. Tem 90 prendas, são 30 regiões, 90 prendas, coitadas de quem não está sacado. Mas o estado tem 5 milhões de prendas, na verdade. É muita prenda. O Potter foi terceira prenda, né? Ô, Davi, vamos no e-mail do ouvinte, Davi. Me chamo Caio. Resolvi mandar e-mail para vocês para ver o que eu faço. Tem uma loira linda, muito perfeita, que mexe com a minha cabeça todas as noites. Ah, isso é bom. Se ela já tá mexendo. Ela trabalha no mesmo lugar que eu. Tá, mas ela cobra quanto pra mexer com a cabeça dela? Calma. Durante a tarde, vou de a pé, diz ele. Vou de a pé para o serviço e com ela, e com ela e volto com ela. Ele vai com ela e volta com ela. Vai e volta com ela. Não, é que o texto tá complicado. E ela mexendo a cabeça dele. Vai e volta e mexe com a cabeça. É porque ele não bota ponto aí, vírgula. Ah, bom. Sempre volto e fico olhando para ela. É, e ela me responde com alguns sorrisos. Mas ela quer, ela quer, sim, tá querendo. Alguns sorrisos sedutores. A menina que sorriu, tá, ela quer. Na hora que eu tomo coragem para falar sobre nós com ela, me bate um negócio sinistro e eu não consigo. Bala um negócio sinistro. E aí, cara, eu não consigo falar, fico tímido e não sai nada. O Pedro é assim. Não sei o que está acontecendo. Por favor, me ajudem. Vai pro Twitter e pergunta se alguém quer beber. É, o Pedro é assim. O Pedro, ele tem vergonha de falar pras meninas o que ele tá sentindo e vai pro Twitter e põe: alguém quer sair comigo hoje? Eu posso. Alguém em Cape Town? É, cara. Pra mandar um pode, fica tranquilo. Pra ele mesmo. Pra ele mesmo. Se liga. Então, né, não dá certo. Tá muito tímido, não pode ser tímido. O que que tu tem pra falar pra ele? Não, o cara ele tem que chegar, né, cara? Ele tá te pedindo um conselho, visivelmente ele tá precisando, tem que chegar, de ajuda. Não, mas claro que ele tem que melhorar a pontuação, em primeiro lugar. Mas ele tem que chegar, né? Davi, ele tem que comprar um carro, Davi. Sabe, ele tá indo a pé. Ele tá indo a pé, não pode. É, exatamente. Primeiro lugar, não pode mais ir a pé com a mina, tem que comprar um carro. Ou um cavalo. O cara a pé ou a cavalo, o cara vai pegar igual. É só ele chegar pra ela e dizer assim: vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos fazer uma coisa diferente hoje. E aí ele vai fazer uma coisa diferente com ela. É, isso certeza. Aí. O Potter tem essa teoria que se tá sorrindo, tá afim. É. Se tá sorrindo, tá afim. Mostrou os dentinhos, já foi. É. Ou tá com carne entre os dentes que não tirou, o cara fica assim, né? Tá certo. Tentando. Mas sabe que assim, tem um cara ali que tá afim, rapaz. Tem um cara ali que tá afim. Não, ele tá com carne no dente. Ali. Não, ele tá com carne nos dentes. Ele é o carreteiro. Já ficou com carne nos dentes já alguma vez? Carne nos dentes, eu já fiquei. Já ficou? Passa o tempo. O Pierre já ficou com uma mosca no ouvido. É, isso é verdade. Uma loucura. Na praia. Marejeira. Quem tá aqui? Anônimos. Olá! Eu não consigo falar. Alô. Agora sim. Pega o meu microfone. Fetter, pega o meu microfone. Almir? Ó, querido. Isso aí, Almir. Esse aí é o apito, o segundo apito, que daqui a pouquinho vai começar o programa, pessoal. Vocês que nunca foram no teatro, isso aí é um apito, aí o segundo apito, terceiro apito que vai começar o programa. Só que é só ensaio, gente. Não ia ser tão ruim assim, né, gente? Não ia ser tão ruim assim. Vocês vieram de longe pra ver um programa Pretinho Básico, não ia ser essa porcaria aqui. Pode piorar muito. Eu, por exemplo, agora tô em Bagé. Eu tô me ouvindo lá em Bagé agora. Agora chegou. Tá em São Leopoldo agora. Alô? Tá chegando com Deus. Alô? Vai, Pedrão! E hoje é uma receitinha especial, hein? Olha aí. E vem em volta mesmo. É o carreteiro de tatu. Opa! E o bacana dessa receita. Que maravilha. É que nós vamos usar os quatro tipos de tatu. O primeiro é o tatu carne, aquela carne dura, que não dá pra comer, tu vai assar o tatu, não vai? Eu tenho que fazer. Muito tatu, mas fiquei com dor nas costas. Tem uns gaúchos aí que botam tatu na boca. Não vai ter o tatu do Potter, o né? O Potter come tatu. Não como tatu, eu tiro o tatu, faço tatu a bolinha e jogo nos colegas nas costas. Aí corta a carinha de tatu. O segundo tatu é o tatu que cava. Mas o ruim é pegar o tatu, né, Anônimos? É, mas aí tu pega o tatuzinho. Tem que dar um jeito de pegar o tatuzinho. É o capuzinho. O terceiro tatu é o tatu bola. Se tu acha embaixo de pedra, na folhagem ali, pega o tatu. Uhum. Vai aparecer uma baratinha, tu dá uma cutucada nele e vira uma bolinha. Pega lá o tatuzinho. É mesmo? Né? É isso aí mesmo. Já viu isso? Já vi. Tatu aí é mais pra enfeite do prato ou não? Esse é pra largar por cima salpicado. Tipo pimenta preta. Não, tipo orégano. Tu lixa ele, larga salpicado. Certo. É, fica crocante. O quarto e último já vai fazer todo o serviço do tempero ali, que é o tatu do nariz. Tatu do nariz. É o Potter que vai dar. Pode tirar um aqui agora? É o temperinho. Melhor não. Tatu especial. Ah, cara, fica à vontade aí. Tira um em prova, vê se tá salgado. Que horror. Né? Dá pra prenda. Tem o tatu doce e o salgado longe. Não. O Potter já escolheu. Uma fugiu. Bota no papelzinho. E o melhor tatu de todos. Nojento. Que nojo. O tatu é muito nojento. Sangue é o melhor. Tatu com sangue? Tem um sanguinho. O que tiver sangue de verdade. Fica tudo, bota no liquidificador. Frita ainda pronto! É mesmo, só fritar! É, quatro tipos de tatu é fantástico! Bota no liquidificador! Bota tudo no liquidificador! Como é que fica? Fica uma merda! Não dá pra comer! Tem quatro queijos e quatro tatuas, né? Exato. Que horror! É um bolo de quatro tatuas! É. Que nojo! E aí, meu? Tanga. Eu tô aqui, meu compadre, tentando falar, ajudar, mas não vou te ajudar. Falar, meu compadre, tá ruim pra mim o negócio aqui. Tem uma piada aí, Neto? Não. Mas eu encontrei aqui hoje. Tu fez o que os caras fazem quando nos encontram. Você já tava no supermercado comprando um arroz, o cara chegou, ei meu, conta uma piada. Não dá pra contar uma piada com arroz na mão, né, cara? Por favor. É difícil, não né? Não dá pra contar, né? Tu com o saco do feijão na mão, né? Saco do feijão na mão e tu que vai contar piada. Eu tava no supermercado, as pessoas me reconhecem por eu agredir as outras pessoas. Eu tava no supermercado, um cara e a namorada vieram dizer: ô, veja, agride a minha namorada. Eu disse assim, cara, com uma namorada feia desse jeito, tu podia fazer esse trabalho, né? Acabou, não, mas com a menina. Esse negócio, o cara tem que estar sempre, é o que eu conto do meu vizinho lá, a gente tem que estar sempre fazendo nome, né? Sempre trabalhando, todo dia, pra melhorar, ficar conhecido e tal, né? Porque o meu vizinho, ele, desde que eu me mudei para lá, ele me chama de Nelson. Ele chega lá e diz assim, ei, Nelson, beleza? Tá, tudo bom? Aí a filha dele diz assim, ó, pai, não é Nelson, esse é um neto. Neto Fagundes. Você, Nelson Fagundes, meu amigo. Aí ele foi indo, obrigado. Foi indo. Esse foi. Saiu o som. Esse foi. Não, tá bom, tá rolando, mano. Tá no ar, vai, fala. Vai, manda. Aí ele chegou lá, né, outro dia, foi ficando mais íntimo, né, Nelsinho, agora ele me chama de Nelsinho. Nelsinho Fagundes, querido, abraço, hein. Felicidade pra ti. Gosto muito do carinho que tu tem com teu pai. Ele acha que o tio Nico é meu pai, né? Aí outro dia ele completou tudo. Eu cheguei lá, os guris da TV foram me pegar lá na minha casa e ele abriu a janela e gritou pra mim: Nelsinho! Mandou um abraço pro teu pai lá no fogo de chão! Eu não sou o Nelsinho, o cara é meu tio e o programa é Galpão Crioulo. Mas aí eu deixo, né? Já não adianta muito mais, eu tô morando há muito tempo lá. Mas um abraço pra todos os nego velho que estão fazendo um baita campeonato. Errou tudo. Grande fiado. Sabe, Neto Fagundes, que eu tô aqui lembrando do tempo que eu ia na domingueira do CTG 35. Ah, tem filmado. Então. Ali no Jardim Botânico. Oh, tem bendas... galera, tem gente do CTG 35 aí? É. Mas claro que tem, né, porra? O CTG é pioneiro do nosso estado. Cara. É verdade. Eu ia nas domingueiras lá, cara, e passava por alguns apuros. 35, o que que é a idade mínima pra entrar? Como é que é? Passava por que apuros? Por alguns apuros, porque não pode beijar assim, né? Descaradamente. Aí o Porã beija muito. Né? O Porã não pode, né, gurias? Não pode beijar, né? O homem, né, gurias? O Porã beija. É verdade, o Porã beija homem. Não beija o homem, não. Como é que faz pra beijar? No CTG lá? Não dá pra beijar? Como é que faz pra namorar assim? Aprenda a namorar. Com respeito. Não beija? Fala. Calma aí. Ela vai responder, vai. Tem que ser fora do CTG. É mesmo? Ah, vai lá dentro, vai pra fora do estacionamento, beija, volta. Mais ou menos. E por que é 35? Porque é o ano que iniciou a Revolução Farroupilha. Olha! Isso tu nem sabia. Salva de palmas, che. Mas que barbaridade, que bela resposta. E uma mais bela ainda prenda. Bons tempos aqueles. Era bom. Mas e aí, Porão, o que fazia no CTG? Conta pra nós. Eu fazia de tudo no CTG. Não conta tudo, Porão. Mas de tudo. Mas no estacionamento, né, Porão? No estacionamento. Ah, bom. Sabe que na época tranquilo. Que eu ia não tinha estacionamento, porque ali do lado tem um shopping agora, né? É. E antigamente tinha um descampado, um terreno baldio ali, era uma loucura. Eu acho muito legal esse negócio da educação, de não permitir e tal, né? De ter uma Os bons modos, bons né? modos, é bons costumes. Eu achei legal que a menininha ali, que deve ter uns 7 anos, falou assim, vai pro banheiro químico. Quando quer beijar, 10 anos. Quando quer beijar, como é que faz? A de 10 anos falou, vai pro banheiro químico. Achei legal assim. Foi ela que saiu correndo quando o Potter veio com o tatu, né? Pra gente ver que ela é higiênica. Ela quase foi pro banheiro químico. Olha lá. Pérolas gauchescas. Cavalo de borracho sabe onde o bolicho dá sombra. É, porque demora, né, o borracho no bolicho, né? Marido de parteira dorme do lado da parede. Pata de galinha nunca matou pinto. Deus tira os dentes, mas alarga a goela. Boa. O diabo faz a panela, mas não faz a tampa. O sol é o poncho do pobre. Pobre, coitado. Vaca de campo não tem touro certo. Essa é boa, hein? Gostei. Quem gosta de aglomerado é mosca em bicheira, che. Barbaridade, che. É isso aí, mano. Não, em casa de borracho, álcool gel é patê, né, querido? É isso aí. Passou de bons pro Leto Fagundes. Barbaridade. Um salve de volta pro Nelsinho. Obrigado, mano. Nelsinho é meu amigo. Nelson. Não, o nome é Nelson. Nelson Borghetti. No fogo de chão, viu? Nelson Borghetti. Nelson Borghetti, eu vou te contar, rapaz. Alô, alô. Agora tá funcionando. Tá me dando uma ânsia, querido. Vamos faturar. Tá me dando uma ânsia. Vamos faturar, vamos fazer o show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui do Acampamento Farroupilha. Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo do acampamento Farroupilha em Porto Alegre para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. É, esquecemos de fazer os classificados no bloco anterior. O Almir me avisou, mas infelizmente não deu tempo, né, Almir? Lamentavelmente, né? Agora é a hora. Agora é a hora. Agora antes é a hora. Do bola, vamos subverter a lei aqui, a regra hoje aqui. Vamos nos classificados do Pretinho. Desculpa, pessoal, opa, que eu comi o carreteiro. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Tem um parceiro aqui querendo vender o Landau dele, velho. Não vende. Veio no lugar certo, rapaz. Pode baixar um pouquinho a trilha, querido. Obrigado. Não, o Landau valeu, 1980 V8. Esse o é motor bom. V8 302. Mas creme. Azul marinho, clássico, com teto de vinil, hidramático, direção hidráulica, ar-condicionado, pneus novos com faixa branca. Isso aí interessa, hein? Motor revisado em ótimo estado de conservação. É um luxo. O cara tá pedindo 19 mil à vista. Mas não vende? Ah, cara, se eu tivesse essa grana, eu queria comprar esse Landau. O problema é o seguinte, né, cara? Tu abastece ele no início da Ipiranga, lá no fim tu tem que abastecer de novo, né? Porque acabou a... Eu tenho um amigo meu que é V8. É V8? Ele sai do acampamento, toma canha aqui, V8. Bom, o cara que tiver a fim de comprar o Landau do parceiro aí, então o e-mail é vendolandau@hotmail.com. Mais uma, o cara tá vendendo o carro do marido. Não é o cara, é a mulher. Mas chegou o tempo que as mulheres vendem o carro do marido, rapaz. É o Fox Trend 1.6 2010, preto completo, em perfeito estado de conservação. Só tem uma alteração. Ele colocou uma roda aro 17. Ah, e as outras devem ser 14. Aí então, muda tudo. Uma roda 17. Aí muda tudo. Muda tudo. Só alavanca. Motorista, se botou do motorista uma roda for 17. Aí. Ele é da Ringo, né? O carro perde o balançamento. O balançamento. E a geometria. A Belina do Alcemar é assim? É uma roda grande. Qual lá? Onde tem qual delas? Era o motorista, pra ficar mais bonito aqui. Uma é 20, as outras são 12. Uma é 20, as outras são 12. É rodinha de carrinho de mão. E o step é de bicicleta. O cara tá pedindo 35 pau e aceita propostas. Aliás, o cara não, a mulher do cara. Che, vou querer 35 pau hoje. Fox do meu marido, @gmail.com. Olha o e-mail da mulher. Fox do meu marido, @gmail.com. Ô magnânimo. Fala, meu filho. Não tem como vender a mulher e ficar com o carro. Será, cara? Mulher do meu marido, gente, eu tô aqui com um produto revolucionário que vai fazer muito sucesso aqui no acampamento Faro de Pilha. É Farroupilha. Ah, tava achando estranho que não tem pilha mesmo, não vi pilha em lugar nenhum. Não tem, Os microfones tudo falhando, não tem pilha em lugar nenhum. É verdade, faltou pilha. Faltou pilha. Não é Faro de Pilha? Não, é Farroupilha. Acampamento Farroupilha. Farroupilha. Yes. Farroupilha. É a churrasqueira, gente. Quem gosta de fazer churrasco aí, gente? Todo mundo, né, cara? Três gaúchos gostam de fazer churrasco, muito legal, não sei o que eles estão fazendo aqui, mas quem gosta de fazer churrasco e se preocupa com o meio ambiente, levanta a mão. Aí, ó, mais gente tá aumentando cada vez mais. Tá na moda, né? E quem aqui gosta de fazer churrasco, se preocupa com o meio ambiente e também gosta muito de segurar na mão do seu melhor amigo? É bastante gente, mostrou, né, como pessoal. É amigo, né? É amigo, né? Muito bonito. É porque pro não precisa se beijar, gente. Amigo é amigo, é sem gênero, entendeu? Tá amigo. Certo? É amigo. Pois nós estamos lançando a churrasqueira de isopor, gente. Mas que beleza isso! Churrasqueira de isopor, por quê? Qual é a vantagem? A vantagem é que tu pode ir lá pra veranear em Cidreira, em Capão, e fazer o seu churrasco em alto mar. Porque a churrasqueira, ela flutua. Sim. Claro, Almir. Fica só ali nos espinhos. Como é que ela faz? Como é que ela só faz? No balanço. Ela flutua. É no ela balanço. Fica no balanço. É nesse? Põe ali. Pra tocar fogo, né? E se ligar agora, entrar no site agora. Qual é o site? O site é almirketmania.com.br. Almirketmania.com.br. Não é brinquedo. Entre agora no site. Almirketmania.com.br. Se entrar no site agora... Se entrar no site agora, que ganha que 8 espetos de plástico. Olha só! 8! Mas é revolucionário isso aí, ô meu. De plástico, porque é pra não agredir o meio ambiente. Oh. E todo mundo aqui sabe que o espeto de ferro dá uma trabalheira pra limpar, né, né, velho? É descartável. Mas depois de botar no fogo, não fica meio tortinho, ô meu? Não fica torto. É um plástico especial que não derrete. Exatamente. Ah. A própria churrasqueira de isopor. Quando põe o carvão e põe fogo, fica um negócio sem palavra, o gosto. Gosto da picanha. Gosto da picanha, tu já sente na gordura ali o gosto do isopor. Fica uma delícia. Uau, uma delícia. Sabe fazer churrasco como ninguém, né, amigo? E tô aqui com uma fábrica de faca também, pra quem quiser aí, viu? Se defender. Aqui no acampamento Farroupilha. Já trouxe. Aliás, não pode entrar de faca no acampamento Farroupilha, a não ser que o cara entre piochado. É. Se não tiver piochado, não entra de faca. Não pode entrar de faca, mas pode trazer o canhão da mulher do cara, né? Oh, Jesus Cristo, como tem canhão em acampamento Farroupilha, gente? Tu acha, Almir? Não, tem em todo lugar, né? Canhão tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Ô, Almir, como é que tá te sentindo assim no meio de tanto gaúcho? Muito bem, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Gaúcho? Enquanto os gaúchos ficarem aqui, tá tudo ótimo. O Almir gosta de estar no meio do monte gaúcho, assim, né? Quanto mais... só não vão lá pra praia cagar nossas praias. Só não vão pra lá pra Santa Catarina cagar nossa garopaba lá. Cagar nosso trânsito, fazer cocô nas nossas praias, que vocês fazem. É verdade, Almir. Fica todo mundo... Não vai sair ninguém daqui. Fica no acampamento aqui que tá mais do que bom. Já tem o nome do Maurício Soares Sobrinho, né, cara? Quem? Já tem o nome do Maurício Cobrinho. Como? Como é que é? Não, sabe aqui, o nome do meio... Maurício Sobrinho. Sobrinho. É o nome do fundador. Ruim, agora complicou muito, Almir. Agora já era. Eu fico de cara com a cara do Neto me olhando, me secando. Eu tô aproveitando os últimos momentos da empresa. Ele te dá as coordenadas, né, Almir? Só aproveitando que os últimos momentos. Se tu quer ir, tu vai, né, Almir? Se não quer ir, não vai, né, Almir? Cara feia, querido. Ah, fala, Potter. Mais uma piadinha, né? Piada do Potter! Apoio! Rações Umbu! Seu animal merece um bulldog e um buquete! Eita. Essa piada vai pro Piquete Tradição Campeira, que tá ouvindo a gente. Um abraço pra... Irmã Karina de Tubarão, Santa Catarina. Irmã Karina, tá ouvindo? Quem manda é o Maurício de Caçapava do Sul. Nego velho chega no médico pra consultar. O médico olha pro nego velho e nota nele sinais de embriaguez. Isso aqui parece uma ambulância. Se pendurando aqui, né? Pra vocês imaginar o bêbado é só olhar pro KG, pessoal. Olha pro KG e imagina. E o nego velho chega assim no consultório. Aí o médico olha pro nego velho e fala assim. Você costuma ingerir álcool? E o nego vai responde: tchê, só quando acaba a cachaça. Em tempo de lei seca, tu me lança essa, cara. Não, é só uma piada, gente, não precisa beber. Lei seca não é o que o Pedro tá passando. Quanto aquela, né, do Galdério, o gambá, aquela... Aquela que tinha em casa. Ele, na verdade, tinha um amigo que tomava os tragos dele, né? Era casado e ele tinha uma tática. Ele deixava um pijama atrás da geladeira. Aí ele entrava, tinha um corredorzinho na casa dele, lá no fundo, uma portinha que dava pra cozinha, que é uma coisa bem tradicional, antiga, as casas antigas. Ele entrava, pegava, trocava de roupa e dava uma pancada com a porta da geladeira, assim. Plum! Aí a mulher dizia, o que é isso? Aí disse, não, eu só vim tomar uma água. E aí voltava de pijama. Aí ela acreditava, né? Sempre, aquilo ali foi colando. Nego velho, sabia da manha, né? Até que nasceu o primeiro filho dele. E ele saiu, uma noitada lá, fez uma festa, voltou, fez a mesma tática, botou o pijama. Só que quando ele bateu com a porta da geladeira, a criança começou a chorar no quarto. Mas abriu o berreiro, né? E ele disse que estava muito mamado, assim, ele não enxergava nada, ele fechou os olhos. E foi tateando aquele corredor até dentro do quarto, assim. Aí sabia que o bercinho tava reto. Ele foi direto no bercinho e começou a balançar o bercinho, assim, de olho fechado, né? E viu que deu aquele silêncio do nenê, ele, graças a Deus, parou de chorar. Aí deu 5 minutos balançando aquele berço, assim, a mulher dele acendeu a luz. Vem dormir aqui, Adão, a criança tá aqui comigo. Adão, Adão. Entregou. Seu Adão. E aí, ô Alceu Marzinho, hein? nunca tinha vindo aqui, Zé Mário? É, muito bem, a construção é muito boa, né? Construção boa. O que, que, é essa, que é essa palha aí? Qual é o... Eu não sei, mas eu sei que a armação é as famosas tesoura, né? As armação tesoura. Armação tesoura? Armação tesoura? Quem que é armação tesoura? A tesoura é aquilo ali, ó. Aquilo ali, aquela que os pobres. Não construiu nada aí, Zé Mário. Não construiu nada aí no acampamento. O Zé Mário é mais, mais cimento. É mais né? alvenaria, né? Não gosto muito de madeira. Tu é mais alvenaria. Que madeira é essa aqui, Zé Mário? Essa aqui é o pino 12, né? Pinos 12? É eucalipto, é eucalipto. Ah, tá. Eucalipto. E o forro não é de cedrinho. Esse forro aqui é. Esse forro é perigoso. Perigoso? Pega fogo. É, pega fogo esse forro. Não pode dar problema isso aí. Essa palha. Deixou ele preocupado de técnica. Ficou preocupado. Sim, churrasco, né? Fogo, né? Se der um peido e acender um cigarro, vai dar aquele o balão aquele dele. Quantos minutos dura? Quantos minutos dura isso aqui? Se pegar fogo? Acho que uns 7 segundos dá. 7 segundos dá tempo de correr. Com a precisão do Alcemar. É uma precisão do bebê. Como é que é aquele? É Suíça. Né? Suíça. Precisão Suíça. Sensacional, Alcemar. O que, que é, meu compadre? O, não, só pra registrar a presença da Natália Moreira, que é prenda de Porto Alegre. Mas E o Thales, que é o peão Farroupilha, aqui de Porto Alegre, estão participando dos festejos. Que beleza. Estão conosco. Ô, meu, não vai ter bola nas costas hoje, meu? Vai ter bola nas costas. É, vai ter. Agora. Vai daí com a vinheta no Bola nas Costas de Vinho JP. A melhor escola. Olha, aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Pode ir com o bebê ou doutor Pedro? Não vai negar. Não vai negar. Bebeu o JP, eu digo. Bebeu. Só aí pra acordar o pessoal aqui que tá dormindo. Descomungado. Amanhã tem o Brasileirão, doutor Pepe. É verdade, de novo, né, doutor? O Avaí vai pegar o América Mineiro. Que baita jogo, que hein, doutor Cajé? Que teta, hein, cara? Que teta pro Avaí. Mas vai ser em América Mineiro. Ah, vai ser em América Mineiro. Então já não é mais... Exatamente. O Criciúma vai jogar com o Náutico. E vai passar no 12. Ah, é? Criciúma e Náutico no 12. No 12 de Santa Catarina. Claro. No 12 de Santa Catarina. Exatamente. Que provavelmente não é 12. Que provavelmente não é 12. Em Floripa é 12. É 12, é 12. Não, mas não é em Criciúma que vai passar o jogo. Bata, não, mas é na RBS-TV, né? Mas é no 12 de Criciúma. Ah, tá bom, Exatamente. O Figueirense joga com o Vasco. O senhor sabe tudo isso de cabeça, doutor Alceu. Eu decorei, doutor Pepe. Que é isso, hein, doutor Alceu? O Figueirense vai jogar com o Vasco, hein, Figueirense? O que, que vai dar lá, Almir? 4-0 Vasco. O Almir é havaiano, né? O Almir é do Avaí. Claro. É, 4-0 Vasco. Tá muito bem o Vasco, viu? Tirando o técnico que não tá muito bem. Que isso? Por quê? Informação. Tava demorando, né? Informação. O Inter vai pegar o Palmeiras, hein, Palmeiras? É um bom momento, depois que o Filipão não jogou a toalha, o Filipão falou, ó, tá difícil de armar um time, diz o Filipão. Eu arrisco um... Ah, não, se bem que o Palmeiras é a melhor defesa do Brasil, né? Então vai ser um 5-4 pra alguém. Vai jogar, Thales? Sim, eu vou jogar. É um prazer estar aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Alessandro. Sou um cara tranquilo que joga no Inter. Nunca briguei com ninguém dentro do campo. E aqui o meu melhor amigo é o Porã. Beleza, Dara. Legal te ver, cara. Pensei que tava concentrado já. Mas eu tô saindo já, Porã. Ah, tá indo? Sim, eu consegui pegar duas prendas e vamos fazer uma coisa em casa. Ó. Mas o que eu vou fazer? Você tá casado, mãe de pai de filho? Minha mãe tá em Buenos Aires. Que isso, Dara? Mulher levou as filhas pra Buenos Aires e fazer coisa em casa. Que isso? Que todo marido faz. Vai e leva pra tua casa mesmo. Todo marido faz isso, cara. Que isso, Dara? Tu tá louco, cara. Todo marido faz isso, cara. Não fala isso, que isso. Só fala por ti e pelo Porã. Fala por ti. Não fala por mim, fala por ele mesmo. Não, para aí, me tira dessa, Dali. Por favor. Obrigado, era isso, doutor Alceu. O Grêmio pega o São Paulo, doutor Pepper, no duelo dos tricolor. Onde é que vai ser, doutor? Em Grêmio. Em Grêmio. Tá 6 da tarde domingo. Domingo às 6 da tarde. Era isso, doutor Pepper. Boa, doutor Alceu. Obrigado, tá, doutor Alceu. Dando uma banda aqui pelo acampamento Farroupilha antes de chegar aqui no piquete da RBS, eu encontrei esta figura querida e carismática, conhecida de todos nós. E aí, cara? É isso aí, né, cara? Tudo bem, Dudu? Barbaridade. Tamo aí, né, cara? Tamo aí, só que gente que tu bonita. Tá fazendo aqui, Dudu? É isso aí, viver essa gente bonita aí. Mas tu não combina, né, com isso aqui, Dudu? Cara, que eu combino, cara. Cara, esse calçãozinho jeans aí. Isso aí não combina, tu cara, é outra vibe, Dudu. Cara, eu tô na vibe do Gaudério, cara. Cristiano Ronaldo, cara. É um cara muito da modinha. Cara, Fred Mercury. Cara, a moda agora até 20 de setembro é Gaudério, cara. Que isso, cara. Não sei se tu sabe, cara. Esse tradicionalismo não é moda, cara. Não, peraí, cara. Eu comprei uma roupinha, tá vendo esse roxo aqui, ó? Tá parecendo o Cristiano Ronaldo, cara. Esse roxinho aqui, ó. Esse roxinho tu só vê num lugar, cara. É, hoje tu vai sair com o olho. daqui a pouquinho vai ser com o olho roxo. Cara, não, vou sair, cara. Vou sair, tem umas prendas aí, tem uns caras aí. Ah! Que cara aí, cara? Ah, tem uns gaúchos aí, né, cara? Mas que é isso, tamo Dudu? Aí, tô aí pra confraternizar. É, o Dudu é Total Flex, ele é Total Flex. O negócio é o seguinte, cara. Mas aqui não tem champanhota, Dudu. Cara, não tem champanhota, mas tem canha, cara. Aprendi a beber, cara. Deixei o cabelo crescer. Sabe como é que era? Ô Dudu, papai foi pra Londres, Dudu? Papai, sabe onde é que tá papai, cara? Tá em Londres. Papai, Nova York, né, cara? Foi comemorar o 11 de setembro. Sim, cara. Papai pensou assim, o que eu vou fazer, cara? Vou 11 de setembro em Nova York, né, cara? Claro, bom lugar pra estar de 11 de setembro. É isso aí, cara. Vai lá ver o Monumento às Torres, cara. Certo. Aliás, tá valendo no zerohora.com. Você pode deixar lá com a hashtag, me ajudem, a hashtag perdi agora, a hashtag... Hashtag perdida, né, cara? Perdeu a hashtag. Falei no pretinho da uma e perdi agora, cara. Isso aí, perdeu, cara. Hashtag Memorial, não é Memorial 11... Memorial 1109, é isso? É isso aí. Isso, Memorial 1109, a hashtag, você manda um tweet lá pra gente reconstruir as torres. É isso aí, cara. No zerohora.com. Posso perguntar pro público o que eles acharam do Dudu, do modelito do Dudu e tal, o que eles acham do Dudu. Aqui o acampamento Farroupilha é um lugar muito que aceita todo tipo de pessoa, não é? É isso aí, cara. Com certeza. Aceita todos os tipos de pessoas, aceita catarinenses. Claro. Aceita negros, brancos, japoneses. O povo gaúcho recebe todo mundo bem. A bandeira do Rio Grande poderia ser uma bandeira tipo um arco-íris, todas as cores? Não. Ela acabou assim, ela é perfeita. Cara, essa piadinha aí que faz há 10 anos, cara. Essa tua piadinha aí, cara. Vai fazer a piada do heterossexual aqui também, cara. Pergunta aí, cara. Perguntar aqui se vocês aceitam todo tipo de gente, inclusive heterossexuais. É óbvio, né? Tem mais heterossexuais aqui do que lá em Santa Catarina. Tomou! É tetra! É tetra! Piangers, viado, o melhor de tudo é dar uma banda com os olhos assim e sacar a expressão no olhar de alguns olhando pro Piangers. A expressão é demais, cara, é muita demais, emoção. Isso aí é a cara da vingança, né, galera? É a cara da vingança, cara. Obrigado, tá, Dudu? Tá bom o programinha de vocês, hein, cara? Tá legal, né, Dudu? Tá legal esse programinha aí, cara. Obrigado, eu participei lá no começo aí, cara. É verdade. Tá com os gurizinhos novos contigo, tem, né? Tem uns gurizinhos novos aí comigo. É isso aí, gurizadinha, cara. Que não se deslumbra, né, Dudu? Aí, gurizadinha, cara, que é na humilde, na moral. Cara, na humilde, na moral, até tu vê só depois, cara. Vê só o quê? Vai ver, cara, não vou mais errar. O Pedro Smanuti, hein, Feta? O Pedro Smanuti já tá com roupa de artista, já, né? Com óculos pendurados, blazer. Cara, com óculos pendurados, assim. Pedro Smanuti, assim como o Dudu, ele vem de uma família com né? Com posses, né? Nossa, isso aí, família. Mas o que eu acho mais legal, né? É uma loucura, né, Pedro? O que eu acho mais legal no Pedro é que ele respeita a lei seca, né? Não come ninguém há quanto tempo, Pedro? Tá mais atrasado que o trem de Guaraí. Tem alguma coisa aí, Davi? Eu tenho um cara descrevendo a professora dele. Sempre um bom momento no programa. Lá. Tem alguma professora na plateia aí? Qualquer tipo de professora. Tem. Duas professoras. Professor de dança do ventre? Não. Biologia. Professor de axé. Professor de biologia. Não é tem. O professor de sinuca ali também, ó. Vamos ver aí, Davi. Escreve a professorinha. O cara é aluno de um importante cursinho pré-vestibular de Pelotas. Mas e aí? O que é? Só porque é a terra do doce. De Pelotas ali é nosso. De Pelotas? Olha aí, ó. Não vamos falar mal de Pelotas. Só tem macho em Pelotas. Aqui em Porto Alegre tem macho, fêmea, não me agrada isso. Eu gosto de Pelotas que só tem macho. Ela, professora, é loira. Acho que eu vou sair mais cedo hoje. É loira, Piangers. Tem 1,75m, 60kg. E não tem mais de 26 anos. Ah! Não tem mais de 26 anos, é muito bom, né? Uma professora dessa tem mais. Tem mais ou não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Ela pode ter 25, 24, 26, deu 22, 21, 19. É, cara, deu um limite pra ela. Muita gente repetindo de ano com essa professora, pra ficar com ela na sala. E semana passada, pra completar, ela foi com uma calça jeans um tanto justa. Sapato de salto alto. Com o cabelo. Úmido. Sim, mas essa professora também, né? Úmido. Pelo amor de Deus, né? Cabelo úmido. Se oferecendo pros alunos. Quer ensinar coisa. E a parte masculina da aula não conseguia prestar atenção em mim. Ah, pois é. Óbvio. E ele disse o seguinte: é um tremendo desperdício tamanha beleza em frente a um quadro tomando pó de giz. Eu não sei se as professoras aqui concordam. É. Né, que são professoras bonitas. Tem um professor de biologia, já ficou com algum aluno? Não. Só com o professor. Só com outro professor. Ah, prefere ficar com os colegas. É mais seguro, né? É mais seguro. Então, eu não sei se isso acontece contigo. Eu tinha uma professora de biologia peituda que ela ia escrevendo e apagando ao mesmo tempo. Deixa eu ver ali. Acho que não, Marcos. Ali não, ali não. Então tu acha então que o Diego de Pelotas não tem chance? Com a loira, pode ser que tenha. Pode ser que tenha, ela disse. Opinião de uma professora. O magistério hoje em dia é assim. Da turma do Pedrinho. O magistério é assim. Antes não tinha essas histórias. Não tinha? Eu não tinha nenhuma chance com a minha professora de química, Paulo. Eu hoje tem todas as chances. Mas eu ainda bem que não. Eu diria que hoje a Paula deve estar com certa idade. Procura no Google, procura lá no Google, de repente tu acha. No Face? No Face. Sei lá, bota o nomezinho lá. Tem aqui o Zacarias que quer fazer umas charadinhas pra plateia. Vamos ver aí, Zaca. Fazer charadinha. Faz charadinha. Faz umas charadinhas aí, Zacarias. Todas as frutas foram acampar. Menos o mamão. O mamão não foi, por quê? Porque foi papaya. Foi papaya. Prometo ser mais lento na próxima. Não vê se a plateia, plateia. Vamos ver se a plateia sabe. O que a diarreia falou pro peido? Ei. É um bom tema, né? Tá. Olha lá, um sabe lá. Vai na frente que eu tô sem freio. Vai na frente buzinando. E a última, deixa eu pensar. Qual é o animal que não vale mais nada? Essa é só pra dizer a minha nova. Só pra galera, só pra galera. Lopes. Tá. Ligeiro? Ali. Eu já valei! Acertou! Boa, Zaca! E a última então, qual o nome do jovem que não bebe e não se droga? O bom jovem. Boa. Tá certo. Boa, Zaca. Eu quero ver a última, vocês sabem, então. Tá, não, acaba. Quantas últimas são? É. O que é uma coisinha... Calma. Dentro do micro-ondas... Calma. Chorando e arranhando o vidro. O gatinho. Não? É um bebê que colocar dentro do micro-ondas. Que isso, Zacarias? Mas perdeu totalmente o critério, Zacarias. Ninguém acertou. Ninguém acertou, cara. Que isso, rapaz? Tem criança daqui, ó. Se pessoal, não façam isso em casa. Lugar de criança é no forno, não no micro-ondas. meu, olha só, tô vendo um monte de gente tomando chimarrão aí. Eu tenho aqui os 10 mandamentos do chimarrão. Pô, importante. Não peças açúcar no mate. Putz. Alguém pede açúcar no mate, não dá, né? Não digas que o chimarrão é antigênico. Nunca. Não digas que o mate tá quente demais. Tem aquela do nego velho lá do Alegrete, né? Como é que é, Neto? Não, o nego velho que pediu pra um mate pro cara, o cara pra sacanear, ele ferveu a água, né? Mas ferveu mesmo, assim. Deu uma molhadinha no bico da bomba. E deu pra ele tomar, ele tomou, chegou a saltar a lágrima do olho, assim, né? E ele disse: ah, tá quente, né, gaúcho? Não quer nada, querido. É saudade do programa. meu, infelizmente não dá tempo a mais nada, cara. Todo mundo junto! Tô recebendo um recado aqui que vem aí a Voz do Brasil. E nós temos que entregar então para a Voz do Brasil o Pretinho Básico ao vivo, histórico, inesquecível aqui do acampamento Farroupilha. Muito último, obrigado. Né? E o último também, acho que esse aqui é o último. É, desse ano é o último. Eles vaiaram as Avós do Brasil, cara. O que vocês têm contra as Avós? No ano que vem a gente vem sem o Piangers aqui. Isso. Se o Piangers sobreviver, ele vem. Stand up do Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui, obrigado pela audiência, você que esteve conosco no radinho e também na internet. Voltaremos amanhã às 13 horas no modo replay do Pretinho Básico e ao vivo mais uma vez na segunda. Valeu, bom final de semana. Tchau.